Cheiro 52, página 461. Amy Elliott Dunn, A Noite do Regresso. Ainda tenho o sêmen de Desi dentro de mim, da última vez que ele me violou. Por isso o exame médico corre bem. Os pulsos marcados pelas cordas, as lesões na vagina, os hematomas, o corpo que lhes apresento é um clássico. Um médico mais velho, com uma respiração úmida e dedos grossos, efetua o exame pélvico, raspando e respirando ruidosamente em sincronia. Enquanto a detetive Rhonda Boney me segura na mão. É como ser agarrada pela garra fria de uma ave, nada reconfortante. O seu rosto abre-se num sorriso por uma vez quando pensa que não estou a olhar. Está absolutamente encantada com o facto de Nick não ser, afinal, o mal da fita. Sim, as mulheres da América estão a soltar um suspiro coletivo. Foram enviados polícias para a casa de Desi, onde o encontrarão nu e esvaído em sangue, com uma expressão espantada no rosto, alguns fios do meu cabelo nas mãos, a cama ensopada em sangue. A faca que usei nele e nas minhas amarras estará por perto, no chão, onde a larguei, aturdida, e caminhei descalça sem levar nada de casa a não ser as chaves dele, do carro, do portão, entrando no seu jaguar clássico, ainda pegajosa do seu sangue, e regressando a casa para o meu marido, como um animal de estimação fiel, há muito perdido. Tinha sido reduzida a um estado animal. Não pensava em mais nada, a não ser em voltar para Nick. O médico velho dá-me as boas notícias. Não há danos permanentes e não há necessidade de uma dilatação e cortagem. Abortei demasiado cedo. Boney continua a agarrar-me a mão e a murmurar. Meu Deus, aquilo por que passou? Acha que estará em condições de responder a umas perguntas? Com esta rapidez, das condolências ao essencial. Eu penso que as mulheres feias são normalmente demasiado diferentes ou incrivelmente grosseiras. Vamos supor que são a incrível Amy e que sobreviveram a um rapto brutal que envolve abusos sexuais repetidos. Mataram o vosso captor e conseguiram voltar para um marido que descobriram andar a enganar-vos com outra. O que fazem? Há? Colocam-se em primeiro lugar e exigem algum tempo sozinhas para se recomporem. B. Aguentam um pouco mais para poderem ajudar a polícia. C. Decidem qual das entrevistas devem dar primeiro. Também podem tirar alguma contrapartida dessa experiência terrível. Por exemplo, um contrato para um livro. Resposta B. A incrível Amy coloca sempre os outros em primeiro lugar. Permitem-me que me limpe num quarto particular no hospital e visto a roupa que Nick me preparou lá em casa. Calças de ganga, com vincos de terem estado dobradas tanto tempo e uma linda blusa que cheira a pó. Eu e Boney vamos de carro do hospital para a esquadra, praticamente em silêncio. Pergunto debilmente pelos meus pais. Estão à sua espera na esquadra, diz Boney. Choraram quando lhes contei, de alegria, alegria e alívio absolutos. Vamos deixá-los dar-lhes uns bons abraços antes de fazermos as nossas perguntas, não se preocupe. As câmaras já estão na esquadra. O parque estacionamento tem o aspecto expectante e completamente iluminado de um estádio desportivo. Não há estacionamento subterrâneo, por isso temos de parar mesmo em frente, enquanto a multidão, enlouquecida, se aproxima. Vejo lábios molhados e cuspo à medida que toda a gente grita perguntas, os disparos dos flashes e as luzes das câmaras. A multidão empurra e puxa em massa, deslocando-se uns centímetros para a direita, depois para a esquerda, enquanto toda a gente tenta chegar a mim. Não consigo fazer isto, digo a Boney. A palma da mão grossa de um homem bate contra o vidro da janela quando um fotógrafo tenta manter o equilíbrio. Agarro-lhe na mão fria. É demasiado. Ela dá-me umas palmadinhas e diz: espere. As portas da esquadra abrem-se e todos os agentes de serviço descem as escadas em fila e formam um cordão dos dois lados, mantendo a imprensa afastada e criando uma guarda de honra para mim. Eu e Ronda corremos lá para dentro de mão dada, como recém-casados, em movimento inverso, apressando-nos a ir ao encontro dos meus pais, que estão à espera, logo a seguir à porta. E toda a gente me tira fotografias, agarrada à minha mãe, que murmura: querida filha, querida filha, querida filha. E ao meu pai, a soluçar tão alto que quase sufoca. Lá tratam de me levar rapidamente outra vez, como se isso não me tivesse já acontecido vezes suficientes. Sou depositada numa sala que parece um armário, com cadeiras de escritório confortáveis, mas baratas, daquelas que parecem ter sempre bocados de comida velha enfiados no tecido. Uma câmara a piscar ao canto e sem janelas. Não é como imaginei. Não foi concebido para me fazer sentir em segurança. Estou rodeada por Boney, pelo seu parceiro Gilpin, e por dois agentes do FBI que vieram de St. Louis e que ficam praticamente em silêncio. Dão-me água e depois Boney começa. Boney: muito bem, Amy. Primeiro que tudo, quero agradecer-lhe sinceramente por falar connosco, depois daquilo por que passou. Num caso como este, é fundamental anotar tudo enquanto a memória está fresca. Não imagina como isso é importante. Por isso é bom falar agora. Se conseguirmos anotar todos os pormenores, podemos encerrar o caso e a Amy e o Nick podem voltar às vossas vidas. Amy: gostaria imenso que isso acontecesse. Boney: e bem o merece. Então, se está pronta, podemos começar pela cronologia. A que horas é que Desi chegou à sua porta? Lembra-se? Amy: por volta das 10 da manhã. Um pouco depois, porque me lembro de ouvir os Teverers a conversar quando iam para o carro para irem à igreja. Boney: e o que aconteceu quando abriu a porta? Amy: senti imediatamente que havia alguma coisa de errado. Primeiro que tudo, Desi escreveu-me cartas toda a minha vida, mas a sua obsessão parecia ter se tornado menos intensa com o passar dos anos. Parecia considerar-se apenas um velho amigo. E como a polícia não podia fazer nada em relação a isso, eu conformei-me. Nunca senti que ele me quisesse fazer mal, embora não gostasse de estar tão perto dele. Em termos geográficos, creio que foi isso que o descontrolou, saber que eu estava tão perto. Entrou em minha casa com... estava suado, parecia nervoso, mas também tinha uma expressão determinada. Eu estava lá em cima a preparar-me para passar o vestido, quando reparei no grande cabo de madeira da marioneta Judy no chão. Acho que tinha caído. Era uma chatice porque eu já tinha escondido as marionetas no barracão da lenha. Por isso agarrei no cabo e tinha-o na mão quando abri a porta. Boney: muito boa memória. Amy: obrigada. Boney: e o que aconteceu a seguir? Amy: Desi irrompeu por ali dentro e começou a andar de um lado para o outro na sala, todo perturbado e meio frenético, e disse: o que é que vais fazer para o vosso aniversário? Assustou-me o facto de ele saber que era o dia do aniversário do nosso casamento e de parecer zangado com isso. Depois esticou o braço de repente, agarrou-me pelo pulso, torceu-me atrás das costas e lutámos. Travei um autêntico combate. Boney: e a seguir? Amy: dei-lhe um pontapé, libertei-me por um segundo e corri para a cozinha. Lutámos mais e ele bateu-me uma vez com o grande cabo de madeira da Judy. Eu desatei a fugir e ele bateu-me mais duas ou três vezes. Lembro-me de ficar sem conseguir ver por um segundo, tonta, com a cabeça a latejar, e tentar agarrar o cabo. E de ele me apunhalar o braço com um canivete que trazia. Ainda tenho a cicatriz. Estão a ver? Boney: sim, isso foi registado no seu exame médico. Teve sorte em ter sido um ferimento superficial. Amy: não pareceu nada superficial, garanto-lhe. Boney: então ele apunhalou-a? O ângulo é. Amy, não tenho a certeza se o fez de propósito ou se fui eu que me atirei acidentalmente contra a lâmina. Estava sem equilíbrio. Mas lembro-me do pau cair no chão e de ter olhado para baixo e ver o sangue do meu ferimento a fazer uma poça em cima dele. Creio que foi nessa altura que desmaiei. Bonnie, e onde é que estava quando acordou? Amy, acordei amarrada de pés e mãos na minha sala. Bonnie, gritou? Tentou chamar a atenção dos vizinhos? Amy, é claro que gritei. Quer dizer, será que não ouviu o que eu disse? Fui espancada, apunhalada e amarrada por um homem que era obcecado por mim há décadas. Um homem que uma vez se tentou suicidar no quarto que eu ocupava no dormitório. Bonnie, está bem, Amy, desculpe. Não queríamos que essa pergunta desse a ideia de estarmos a censurá-la de alguma maneira. Precisamos apenas de ter o quadro completo para podermos encerrar a investigação e para a Amy poder seguir com a sua vida. Quer outra água, um café, qualquer coisa? Amy, sabia-me bem qualquer coisa quente. Tenho tanto frio. Bonnie, não há problema. Podes arranjar-lhe um café? Então, e o que aconteceu a seguir? Amy, creio que o plano original era dominar-me, raptar-me e fazer com que parecesse que tinha fugido. Porque quando acordei, ele tinha acabado de limpar o sangue na cozinha e tinha endireitado a mesa de bibelôs antigos que caiu quando fugi para a cozinha. Tinha-se livrado do pau. Mas estava a ficar sem tempo, e penso que o que deve ter acontecido foi isto. Ele vê a sala em desalinho, por isso pensa: deixa estar, deixa dar a ideia que aconteceu aqui alguma coisa de mal. Sendo assim, abre a porta da entrada e depois derruba mais umas coisas na sala. Vira a otomana, ao contrário. Por isso é que a cena parecia tão estranha. Era metade verdadeira e metade falsa. Bonnie. Desi colocou artigos incriminatórios em cada um dos locais da caça ao tesouro? No gabinete de Nick? Em Hannibal? Na casa do pai dele? No barracão de Gou? Amy, não estou a perceber. Bonnie, havia umas cuecas de mulher no gabinete de Nick e não eram do seu tamanho. Amy, acho que deve ter sido a rapariga com quem ele andava. Bonnie, também não eram dela. Amy, bem, em relação a isso não posso ajudar. Talvez ele andasse com mais de uma rapariga? Bonnie, o seu diário foi encontrado na casa do pai dele, parcialmente queimado na caldeira. Amy, leu o diário? É horrível. Tenho a certeza de que Nick queria ver-se livre dele. Não o censuro, tendo em conta que vocês concentraram as atenções nele com tanta rapidez. Bonnie, pergunto-me por que terá ido à casa do pai para o queimar. Amy, devia perguntar-lhe a ele. Pausa. Nick ia lá muitas vezes para estar sozinho. Ele gosta de ter a sua privacidade. Por isso tenho a certeza de que isso não lhe pareceu assim tão estranho. Quer dizer, ele não podia fazer isso na nossa casa, porque é o local do crime. Quem sabe se vocês voltavam e encontravam alguma coisa nas cinzas. Em casa do pai, goza de alguma discrição. Achei que tinha sido uma jogada inteligente, considerando que vocês estavam basicamente a despachá-lo para a cadeia. Bonnie, o diário é muito, mas muito preocupante. O diário fala de abusos e do seu receio por causa de Nick não querer o bebé. Do seu receio de que ele possa querer matá-la. Amy, quem me dera que o diário tivesse ardido. Pausa. Vou ser sincera. O diário inclui algumas das contendas entre mim e Nick nestes últimos anos. Não dá a melhor imagem do nosso casamento, nem de Nick. Mas devo confessar que só escrevia naquele diário quando estava muito satisfeita ou quando estava realmente infeliz. E queria desabafar. Além disso, tenho tendência para ser um bocadinho dramática quando começo a remoer nas coisas. Quer dizer, muito disso é a terrível verdade. Ele uma vez empurrou-me e não queria ter filhos e tinha problemas de dinheiro. Mas ter medo dele, tenho de reconhecer Custa-me reconhecer, mas isso é a minha veia dramática. Creio que o problema é que já fui perseguida por várias vezes. Isto de as pessoas ficarem obcecadas comigo tem sido um problema toda a minha vida. Por isso, fico um bocadinho paranoica. Bonnie, mas tentou comprar uma arma. Amy, fico muito paranoica, está bem? Peço desculpa. Se conhecesse a minha história, iria compreender. Bonnie, há uma entrada sobre uma noite de copos, em que sofreu aquilo que parece ser um caso clássico de envenenamento com anticongelante. Amy, longo silêncio. Isso é bizarro. Sim, fiquei doente. Bonnie, muito bem. Voltemos à caça ao tesouro. Escondeu as marionetas, Punch e Judy no barracão da lenha. Amy, escondi. Bonnie, uma grande parte do nosso caso centrou-se na dívida de Nick em algumas compras importantes efetuadas com cartão de crédito e na descoberta de todos esses artigos no barracão da lenha. O que é que pensou quando abriu o barracão e viu todas aquelas coisas? Amy, estava na propriedade de Go e eu e ela não somos especialmente próximas. Por isso senti, sobretudo, que estava a meter o nariz onde não era chamada. Lembro-me ter pensado na altura que deviam ser as coisas que ela tinha trazido de Nova Iorque. Depois vi nas notícias, Desi obrigava-me a assistir a tudo, que correspondiam às compras de Nick. E eu sabia que Nick tinha alguns problemas de dinheiro, era um perdulário. Creio que provavelmente ficou envergonhado. Compras por impulso, que não podia anular. Portanto, escondeu-as de mim, até conseguir vendê-las online. Bonnie, as marionetas de Punch e Judy parecem um bocadinho sinistras como presente de aniversário. Amy, eu sei. Agora sei. Não me lembrava da história toda de Punch e Judy. Vi apenas marido e mulher e um bebê. E eram feitos de madeira e eu estava grávida. Pesquisei na internet e vi a deixa de Punch. É assim que se faz. E achei que era giro. Não sabia o que significava. Bonnie, então estava amarrada de pés e mãos. Como é que Desi a levou para o carro? Amy, ele levou o carro para a garagem, baixou a porta da garagem, arrastou-me até lá, atirou-me para a bagageira e foi-se embora. Bonnie, e gritou nessa altura? Amy, sim, gritei que me fartei. E se soubesse que todas as noites, durante um mês, Desi ia violar-me e depois aninhar-se junto a mim com um martini e um comprimido para dormir, para que eu não o acordasse com os meus soluços, e que a polícia ia entrevistá-lo e mesmo assim continuar sem qualquer pista, continuar sem fazer nada, era capaz de ter gritado com mais força. Sim, era capaz de o ter feito. Bonnie, mais uma vez, as minhas desculpas. Podem arranjar uns lenços de papel à senhora Dunn, por favor? E onde é que está o café? Ah, obrigada, muito bem. E para onde é que foram, Amy? Amy, fomos de carro até St. Louis. E lembro-me que, pelo caminho, ele parou em Hannibal. Ouvi o apito do barco a vapor. Deve ter sido quando ele atirou fora a minha carteira. Foi a outra coisa que ele fez, que deu a ideia de ter sido um crime. Bonnie, isto é tão interessante. Parece haver tantas estranhas coincidências neste caso. Por exemplo, Desi ter atirado fora a carteira precisamente em Hannibal, aonde a sua pista levaria Nick. E, por sua vez, nós termos pensado que tinha sido Nick a tirar a carteira para lá. Ou a forma como decidiu esconder um presente, precisamente no sítio onde Nick tinha escondido os artigos que comprara com cartões de crédito secretos. Amy, a sério? Devo dizer-lhe que nada disso me parece coincidência. Parece mais um monte de polícias que se agarraram à ideia de o meu marido ser culpado. E agora que eu estou viva e é óbvio que ele não é culpado, parecem uns idiotas gigantescos e estão a fazer o possível para se protegerem, em vez de aceitarem a responsabilidade pelo facto de que, se este caso tivesse ficado nas vossas mãos extremamente incompetentes, Nick estaria no corredor da morte e eu acorrentada a uma cama, a ser violada todos os dias até morrer. Bonnie, desculpe, é que, Amy, eu consegui salvar-me. O que salvou Nick? O que vos salvou, o maldito coiro? Bonnie, isso é incrivelmente bem visto, Amy. Desculpe, estamos tão... Perdemos tanto tempo com este caso que queremos perceber todos os pormenores que nos escaparam para não voltarmos a repetir os mesmos erros. Mas está absolutamente certa. Estamos a descurar a perspectiva mais geral, que é, você é uma heroína. Uma perfeita heroína. Amy, obrigada. Fico-lhe grata por dizer isso.